você viu em mim. Não me pergunte que eu não sei. De repente eu me senti assim, apaixonado por você. Mas a gente pouco se falou, foi coisa tão profissional. Eu concordo com você e acho que isso não é normal. De repente você me liga, diz coisas lindas de amor. Eu confesso que adorei, que foi a primeira vez que alguém me encantou. Teu jeito, teu sorriso, tua forma de menino, de me agradar. Teu charme, teu pedido, sua voz tão constrangida ao se desculpar. Me assusta.